Então, malandro, o meu eterno crucifixo está de luto. Meu coração está sangrando. É uma lombra, malandro. Se liga então, malandro. Oh, é uma lombra, malandro. Yeah, yeah. Se liga então, malandro. Yeah. Meu eterno crucifixo de luto. Submundo, vida de vagabundo. Meu conselho não é grátis, se fudido atrás das grades. Minha rima está na ponta do lápis. Ser perdoado pela morte sem chance. Atitudes deixam lágrimas de sangue. Sentimento, sofrimento, pensamento. Na vingança é embaçada, só lamento. Enquanto morrem, tô aqui escrevendo pai pro tô renascendo a cada dia, a cada hora. Fique esperto, eu tô atento, malandragem dá um tempo. Homem traído, fracassado, sabotagem. Na minha quebrada rola muita sacanagem. Repressão policial, já senti na pele é mal. Muitos pagam pelo que não fizeram. Confundiram traficantes, assim disseram. Os caminhos do perdão são esquecidos, porque todos os caminhos no final nos levam à morte. E não encontram inocentes nem culpados. E nós aqui apenas vítimas do ódio. O tempo passa, o clima tenso. Eu me vejo até umas horas do meu quarto e vou ouvindo tic-tac. Imagino agoniado, uma bomba relógio. Logo em seguida o meu medo se confirma. Na madrugada ouço tiros, correria. Depois ouço uma sirene de polícia. Mulepec do robô de nopóia, dedo duro, agoniado. Jaz agora assassinado debaixo de 7 palmos. Enquanto isso, muitos seguem sua sina. Logo estar o mulepec do robô de nopóia, que agora está no inferno, agoniando com capeta. Pode ter certeza, por isso pense antes de qualquer treta. E não se envolva, e não se meta. E não se mate, e não se iluda. Deixe de treta, entenda a letra. Ou então você foge da voz da verdade. E com certeza vai cair na cova. E se sair da cova, o laço dos seus próprios erros vou te prender. Aí você vai ver que a morte o espera de braços abertos. De braços abertos. Então, malandro, o meu eterno crucifixo está de luto. Meu coração está sangrando. É uma lombra, malandro. Se liga então, malandro. Oh, é uma lombra, malandro. Yeah, yeah. Se liga então, malandro. Yeah. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara, seu cajado me consola. Prepare-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o cálice transborda, certamente a bondade e a misericórdia. Solitário, ancorado no barco do desespero, eu vi a arma que mata, eu tive muito medo. Chorei gota de sangue, eu lutei quanto tempo. Eu vi o beck gelando e fui ficando lento. Eu vi a língua que mente, psicologicamente. Me deu um ódio na mente, demendo, não sou delinquente. De repente dormente, fiquei inconsciente. Fechei os olhos lentamente e não abri mais. Pois nesse dia eu faleci pra descansar em paz. Hoje no porta-retrato, sorrindo como criança. Eu sou a sua lembrança, que agora descansa no campo da esperança. Ou no vale da sombra, cheiro de flor e da morte. Onde morre a esperança, eu sempre sofro. Lembrança da adolescência e da infância, e não me acho mais. A humanidade, a sanidade foge, e a minha possibilidade é abraçar a frieza. Minha sombra é uma negra, única companheira. Essa é minha tristeza, pois no vale da sombra só a morte é certeza. Então segura, malandro, sangramento e hemorragia no cotidiano. A cada dia morre vários na periferia. O nosso luto é eterno e meu Deus é que me guia. The Dog, nego Thales, tremem a sua ira, ira. Então, malandro, meu eterno crucifixo está de